ανάψω σε όλους, όπως να ερωτήσω, σήμερα πρόβλημα. Vitorino Juliette, solo os 4-2, backtrack, fã, pista livre. Usado Confins, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bridge, e em Bridge, intercepta a Pesulu no meia. O controle 19, décima 8, e o transponder é o 5040. Correto, azul 4198 e chame para o pushback acionamento. Solo Salvador, está 3155, posição 612, pushback acionamento. Proditona, ajuste 1014. 4 mil na Proditona, 1014 o ajuste, o patinal 4710. APS 8443, chame centro Recife em 1251, alterno 33325, quando mesmo. Recife 251, 13325, boa, sabe? Plantanal 4710, desça para 2000 pés, 614, livre LF X-Ray. Copiou? Desça para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS X-Ray. 2014, reporta do ótimo, 4710 da Pantanal. Netuno 00, desça para 3000 pés, ajuste 1014, vetor radar para sequenciamento, curva direita por 200, limite ao lock. 00, curva direita, 200, 3000 pés. Quilo Quebec Serra, prossiga. mantenha 1.500 pés corredor Veracruz após Interlagos, Quilo Quebec Serra. 6327, Transar Taxi, 95 pessoas a fora, zona livre, 1h58, alterna Salvador. Ciente, o 6327 está livre, táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, em 11895, e o ajuste é 1-0 no 4. Privativo livre, táxi, até a intersecção do ponto de espera da 1-0, todo pronto, 1-8, decimal, 95, ajuste 1-0 no 4, isso é 6384. Solo Salvador, está 3155 para o táxi, 161 a bordo, autonomia de 4 horas, inclusive, alterna caminhão. Ciente, o TAM 3155, táxi em frente, Juliette, Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, em 118.95 e o ajuste 1-0 no 4. Ciente, esse táxi em frente, táxi 3 Juliette e Alfa, ponto de espera, torre 1895. Ajuste 1-0, 1-4, está 3-1-5-5. Minha 327, decolado ao 50, controle 119, decimal 8, bom voo. Trato 98. Torre de Salvador, boa tarde, tá 3155, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 3155, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Zero, vou na proa de duna e informe estabilizado no localizador, mantendo 3 mil pés ainda. Zero, zero, mantém 3 mil pés, proa de duna. Controle Salvador, Oceaner 6327, sua escuta. 6327, contato radar, 240, saída da Elva. Primativo, saída da Elva, 240, Oceaner 6327. 6327, vou na proa de Leda. Leda, Oceaner 6327. Da Leda. Após Leda, DCT Bidev, em Bidev, intercept a UP November 857 até Porto Seguro, após a Tesulu 16 até Grufe, após a Tesulu 14 até Toquim, controle 119.8 e o transponder é o 5030. O voo no 785 e chame pronto o pushback e acionamento. Vitorinho de Juliette, Boa tarde, está autorizado Cairu Lorenzo, meu pés. Decola da 17, corredor Axé, pós Caixa Pregos. O controle 19.8, a torre 18.95. Transponda é o padrão 0160. Vitor Indigilete, está correto o cotejamento, chame a torre para acionamento, o ajuste é 1014. Passando Sembra, estabilizado e configurado para pouso. Pantanal 47 no zero, autorizado pouso, pistão no zero, no 20 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, Pantanal 47 no zero. 3155, decolado ao 53, controle 19.8, bom voo. Controle 198, 3155, grato. Controle Salvador, boa tarde, tá 3155. Tá 3155, contato radar Subal 340, saída da EL. 100, 340 da EL, 3155. Zero, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 00, 2.000 pés, livre direto do LS. Tango Alfa, Vitor Juliette, chamou o controle? Alfa, Vitor Juliette, não vou do seu relatório. O senhor chamou o controle? Negativo, é, talvez eu relógio. Ok. Controle está 3155. Prossiga. Solicita pro Adilida ou da El, se possível, senhor. Autorizado da El. Da El, grata. Posição 10. 7, Bruno 649. Qual o nível ideal para Ilhéus? 240. Sente, está autorizado. Ilhéus, o nível é o 240. Decola da 10 com a primeira curva à direita, sai no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Ilhéus. O controle 119.8 e o transponder é o 5576. Sim, está autorizado 240 para Ilhéus, decola da 10 com curva à direita, seguida da El Leda, após Leda direto Ilhéus. 198 ao controle, 5576 no transponder, o voo 1649. Correto, chame pronto no voo no 649. Chamará no 10, pronto no 649. Siga. O Chiné 6327, pro Odilhéu. Pro Odilhéu, Chiné. 6327. Cadê o Stan? Chamará no Cadê o Stan. Pantanal 4710, solo 55, 121, décimo 9 a liberar. 219 a liberar, Pantanal 4710. Corinthians Juliette, decolado aos 56, até o regresso. Até o regresso, Juli. Pate 1, o principal, e reporte antes da Juliette para ingresso. Dia 3, segundo, antes da Juliette para ingresso, reportarei Roberto Serra, Zé. Paulo Salvador, boa tarde. Pantanal 4710 na Alfa, na sua escuta. Boa tarde, Pantanal 4710, táxi em frente, reporte antes da Juliette. Em frente, reporte antes da Juliette, Pantanal 4710. Para a armação, que o motorista vai usar com a aeronave na sala do Zé. Gente, quer ver que você mantém a separação visual com o tráfego e chame o final da 17 com o número 2. Tomarou isso lá. Retorno 00, marca 2 tela. Netuno 00, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Netuno 00, trem baixado e travado. 947, 10. 4710, autorizado o gate 9. Gate mais autorizado. O China 6327, AMI Centro Recife, 125, UNA, alterna 3325. 125, UNA, 13325, grato. Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118, decimal 95, pois o chame 1014, boa viagem. Ok, 1500 pés via corredores, informe Traversul de Veracruz, quilo da Romeu. Ok, confirma o transponder estacionado. 0124, ok, ainda não recebo quilo da Romeu. Quem informe passando Paripe. Chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. Recife 251, 13325, na 3155, Patanar. Ali mantém cabeceiro no zero, Romeu Serra Novembro. Ciente, gol no 649, acione na posição e reporte quando pronto para o pushback. Usar o acionamento na posição e reportará para o pushback no 649. Netuno 00, solo ao zona 800, libere próxima à direita e chame na Delta para cruzamento até o parte militar. Chamará na Delta para cruzamento. Mantém, escute, aguarde só um instante a cópia MUCU-G. Tá confirmando qual o horário do plano? Sente, aguarde só um instante. Romeu Serra Novembro, livre, iniciar a decolagem, 120 graus, 10 mais. Netuno 00 autorizado, táxi via Delta, cruzamento da pista em uso e táxi até o pátio militar. Netuno 00. Netuno 00 autorizado, cruzamento da cabeceira em uso e via Delta. Papa Romeu, Romeu Serra Novembro, decolado 02, controle 119, décima 8, bom voo. 198, Romeu Serra Novembro, boa. Oi, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Serra November, na Puca, Caju, cruzando 1100. Controle de Salvador, boa tarde. Gol, Uno 755. Uno 755, identifique, chegada Bonfim, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Papá Romeu, Romeu, Sierra November, boa tarde, contato radar, com 370, saída é a Puca. Ao 370, através da Puca, Romeu, Sierra November, boa tarde. Frequência é livre então, até a volta. Webjet 5729, está passando 5 mil pés para 4 mil. Ok, desce inicialmente para 2500 pés, temos aeronave no corredor visual em 500, sua posição de 12 horas aí a 8 milhas. O ajuste continua 1014, está livre LS X-Ray. Ok, até 2500 está livre o LS 5729. Azul 418, temos uma aeronave da Gol que vai iniciar o táxi agora e após a aeronave cruzar o través do seu portão, tá livre, puxa aí a sinal no 8 e chame táxi. Correto. O Alfa Videolete, frequência livre, reporte para o regresso. Lima Kilo X-Ray, boa tarde, prossiga. Uno 56 no transponder, suba e mantém uma centena, confirme seu POB. Está lotado hoje. Vamos lá, reporte para o lançamento. Tá no localizador, agora full LS, baixado travado, 5729. 5729, chame 12 no 895, bom domingo. 1895, obrigado, bom domingo você também. Salvador, o Tango Romeu, chame torre, ano 895. Juliette Alfa no ponto de espera 1895, no 649. Vamos ver no 4 ajuste. Muito obrigado. Cara, o Mike Serra Golf na escuta pra cópia. Quilo Tango Romeu, chame final da pista 17, Quilo Tango Romeu. Mente para aqui. Zero. Ouço liberação do controle, que opera em 119.8, a torre 118.95 e o transponder é o 5056. Certo, Mike Serra Golf, qual o POB e a autonomia? Controle de Salvador, boa tarde, eu vou 1075, informação Quebec. 1075, identifique, chegada a mar e desça ao 050. Identificando e descendo para 1050. Vou no 785, tá autorizado. Puxar, acionar no 02 e chame táxi. Papa Mike Eco Delta, prossiga. Torre Salvador, boa tarde. Eu vou 1649, direto alto. Próxima ponte espera da 10, pronto. Volume 649, após o tráfego na curta, linha e mantém, pistando zero. Linha de tráfego na curta, linha e mantém, no 649. Última que é Delta, aguarde só um instante, eu vou checar aqui com a IS, ok? Só um minuto. Batan Kilo Tango Romeu, livre pouso, pista 17, 120 graus, 10 mais. Ô Salvador, eu tá. Solo tá 3217, só para confirmar a probabilidade para a aqui. Para o solo, foi entrecortada a transmissão. Aprovado, saída para consigo para o TA 3207 para programar. Gente, é a Dael, Dael Leda. Gente, sem restrições, né? Sem restrições. Muito obrigado. Nada. Gente, azul 4118, tá livre o táxi pelo pátio Juliette e Alfa, e no ponto de espera dá 1-0-18-9-5, é a torre, e o ajuste no 014. Gente, 6314, só um minuto, cópia para Petrolina. 5729, livrou na sua escuta, pessoal. Gente, web 5729, táxi lento pela Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, lento, aqui, chamando antes da Juliette, 5729. O Papa Papa Mike Echo Delta, solo. Consultamos aqui a IS e o último plano que foi confeccionado